Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Conheci um baianinho desses da fala macia. Tava no empingo d'água e laçava melancia. Pegava raio na mão, segurava a ventania. O seu corpo foi fechado no terreiro da Bahia. Caldo de cana gostoso é o que sai da cana roxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. Chegou na cidade grande, baianinho se expandia. Foi comprando um carro zero pra pagar em 90 dias. Conseguiu vender à vista mostrando sabedoria. Virou grande negociante, baianinho enriquecia. Caldo de cana gostoso é o que sai da cana roxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. Baianinho na torada, sotoreia a vaca bucha. No Natal compra castanha, come a boa e vende a xoxa. No banquete que tem frango, baianinho come a coxa. Deixa o pé, deixa o pescoço, pra aqueles que nasceu trouxa. Caldo de cana gostoso é o que sai da cana roxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. Foi contra um campeão de snooki, baianinho fez surpresa. Deu 200 de lambuja, só 6 de 7 na mesa. Deu 30 snooki de bico, jogando só na defesa. Meteu 7 e 30 vezes, ganhou o jogo. Moleza. Caldo de cana gostoso é o que sai da cana roxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. Dois irmãos de muita fibra da família despedia. A fim de ganhar dinheiro pro sertão os dois seguia. No sertão do Amazonas, onde a justiça não ia. Lugar que um filho distante chorava e o pai não via. A lei daquele sertão era a ordem do patrão. Só bala que resolvia. Lá naquele fim de mundo o trabalhador sofria. Igualzinho um cão sem dono, acordar nota não via. Quem falava em dinheiro, só bala que recebia. Os capanga da fazenda, deste jeito respondia. Aqui a bala domina, a boca da carabina é a nossa tesouraria. Thank you.

Dios te llevó. Comprei um cavalo paio, puro sangue corredor, filho de uma égua paia e um bom reprodutor. Pra ficar bem no meu gosto, eu mesmo amancei o potro, nele dei grande valor. Eu fiz uma aposta dura com um fino fazendeiro. Ele tinha uma manga larga que pagou um bom dinheiro. Já teve muitas vitórias, seu nome estava na história como rei dos parelheiros. Fazenda contra fazenda foi aposta neste dia. Quem perdesse ia-se embora só com a roupa que vestia. A torcida do ricaço só pra ver eu no fracasso apostava sem quantia. Já na hora da partida foi aquela gritaria. Meu baio saiu na frente e nem força ele fazia. O manga larga suava, parece que adivinhava que a corrida ele perdia. Minutos de carreira foi o prazo que marquei. Meu baio chegou na frente, sei que a corrida eu ganhei. Mas entrei num embaraço com a filha do ricaço. No outro dia casei. Juntamos duas fazendas, dois cavalos e dois amores. Numa semana de festa, ao povo ali moradores, meu baio teve a vitória. Assim termina a história dos cavalos corredores. Num meio tão vasto como é o da música, há artistas que não conseguem carreiras tão longas ou visíveis como os grandes nomes. João Pedro Almeida apresenta-lhe Ilustres Desconhecidos, um programa com enfoque nestes projetos menos conhecidos, mas que fazem parte da história da música. Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. Aos domingos, no Canal 1, atravessamos o espelho e descobrimos coisas novas dentro de nós. Juna Santos é a nossa guia neste mundo de magia e envolvência. Espelho Mágico, aos domingos, às 22 horas, no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Oh, good day there, old goanna, looking down, mate, from your tree. By the size of you, I wonder just how really old you'd be. I've read somewhere goannas live almost as long as men, and I wonder, have you learned as much the time your life has spent? From your vantage point where you sat, have you watched events unfold? Were you round the place in 64 when that great drought took a hold? Did you hang around the boggy holes where stock and ruse had died, tearing at those dried out carcasses not primed but well supplied? In those big floods in the 70s, were you marooned for weeks? To the great delight of Mickey birds, which pestered, pecked and shrieked, did the big Scott grey mosquitoes hover around you in a swarm, as you shared your tree with crawling things of every shape and form? Have you staged some epic battles in your time with rival males, as you wrestled for ascendancy and fought with tooth and nail? Did you crawl away the vanquished, lacerated, sick and sore? Or were you always the victor, basking in the spoils of war? Perhaps you were the villain in Dad's tale passed down through time, when a startled small goanna thought Mum's legatory to climb. It was back when they were courting, and it gave her quite a scare, for poor Dad was not the first one inside Mum's underwear. Did you come here by the homestead back when I first saw this world, climb this gum tree where I found you with its ugly big black bells? Did your eyes rest on that toddler from your highly hidden seat? Did you look down on me wondering if I'd be good to eat? Well, goodbye now, old goanna, I'll just leave you to your tree. I'm all through now with discussing your longevity. Just mind you don't start poking around the homestead's chicken run, for me mum's still mighty deadly with her trusty old shotgun. Just mind you don't start poking around the homestead's chicken run, for me mum's still mighty deadly with her trusty old shotgun. Now back in old Wyoming, many long years ago, when there wasn't no law and order round to regulate the show, them old Wyoming ranchers had a problem on their hands, trying to keep the cow thieves and the rustlers off of their land. Now old Tom Horn came riding up one day, gonna lend a hand to the cattlemen in his own peculiar way. Well, he took his 44-40 out and cleaned it up right well. Then he rode off down a dry gulch with a sack of rifle shells. Old Tom Horn with a rifle by his side, through the hills of Wyoming he would ride. Great no telling how many cattle thieves he killed, but it was God help the rustler when Tom Horn was in the hill. If you rode the Laramie Valley by either day or night, you could be right sure he's watching you through his rifle sights. He'd lay out in the bushes till the rustler come around, then he'd spill the boil with a single shot and chamber one more round. Now the rustlers tried to stop him, but they found there was no way. He could pick them off from a mountainside a half a mile away. Well, they ran him down the border, but they never touched his hide. He just slipped across to his hideout on the Colorado side. Old Tom Horn with a rifle by his side, through the hills of Wyoming he would ride. There ain't no telling how many cattle thieves he killed, but it was God help the rustler when Tom Horn was in the hills. Then one day young Willie Nickel was out riding around. A .44-40 shot rang out and laid the poor boy down. Well, it was only 14 years since that little kid was born, and they said it looked like the doings of that lonesome Tom Horn. So the cattleman went and strung him up with a length of fresh stiff rope, but his ghost still hangs out in the hills and spooks the antelope. Now all the rustler's hatred and all the cattleman's fears have kept old Tom Horn alive through all the changing years. Old Tom Horn with a rifle by his side, through the hills of Wyoming he would ride. There ain't no telling how many cattle thieves he killed, but it was God help the rustler when Tom Horn was in the hills. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. White dove will mourn it. there together in our peaceful little mountain home. But the Savior needs angels in heaven. Now they sang around that great white throne. White doves will mourn in sorrow. The willows will hang their heads. I'll live my life in sorrow. Since Mother and Daddy are dead. Will we all be together someday? And each night as I wander to the graveyard, darkness finds me where I kneel to pray. White dove will mourn in sorrow. O campo, a pequena agricultura e até a forma como não tratamos o lixo que fazemos são pequenos pormenores que ganham uma especial importância precisamente quando são descurados. Para evitar que isso aconteça, o Canal 1 oferece ao nosso estimado auditório Prosa Rural, um espaço diário de 15 minutos produzido pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde abordamos questões várias, na sua maioria de cariz universal, ainda que muitas delas estejam diretamente relacionadas com o país de origem, ou seja, o Brasil. Fique a conhecer procedimentos que deve ter para evitar que aconteça aquilo que não quer que aconteça. Prosa Rural, de segunda a sexta, às 19h15, no Canal 1. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. It's at the end of a lonesome day. The sun is finally hidden its face away. You taught me everything I know in a getaway car on the northern road. Through the darkness, I can just see you getting ready for what we'll do. Face shut down like a loaded gun in this getaway car on the final run. Getaway car, so sleek and black, flying down the road, don't ever look. northern road. Something's wrong, I don't feel the best. There's something cold and heavy inside my chest. I say keep driving, you say don't let go. In this getaway car on the northern road. So sleek and black, flying down the road, and don't ever look back. Hear 'em calling on the radio in a getaway car on the northern road. Getaway car, getaway car on the northern home. This big old car, gonna take us home again. Canalón. On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, when troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things be said, on the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, when Noah had drifted on the flood many days, he searched for land of a dove. On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, when Jesus went down to the river that day, he was baptized in the Son. He sent him his love on the wings of a dove. On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, on the wings of a dove, on the wings of a dove. Before you first made love to me, you called me your wife to be. And after that, I saw the devil in your eyes. With your sweet, smooth talking ways, you turned a flame into a blaze. The night I let you hang my wings up on your horns. Don't tell me that I'm no saint, I'm the first to know I ain't. There's a little thing called love, and that's what changed me. From an innocent country girl to a woman of the world, the night I let you hang my wings up on your horn. You hung my wings up on your horns and turned my halo in the thorns and turned me to a woman I can't stand. You O site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Jer je danas opet on želi dočekao dan. Tu na glavnom trgu već silni pristigao je svijet. Evo glazba daje znak, neka bude velik ples. Oh ti divna galopeira, kroz mi dugu crnu kosu, na ta nemirna ramena, kad započinje svoj ples. Ti ni ne znaš ko sam ja, što u kutu tamo stojim, i sa cijelim društvom svojim pratim rukama tvoj ples. Svoj smut i dobaci samo meni jedan mali nježni cvijet. Cvjetni gradić da Asuncion živi nemiran je sam, jer je danas opet on želi doće kao dan. Tu na glavnom trgu već silni pristigao je svijet. Evo glazba daje znak, neka bude velik ples. Oh ti divna galopeira, prospi dugu crnu kosu, na ta nemirna ramena, kad započinje svoj ples. Što u putu tamo stojim, i sa cijelim društvom svojim pratim rukama tvoj ples. Galope, s tobom plešu moje žene. Dobaci samo meni jedan mali nježni cvijet, ali divna galopera već je drugom dala cvijet. Una canción bien especial de verdad a toda la gente que le gustan los caballos, que le gusta, de mi gran ídolo Antonio Aguilar. Cuando quiera, amigo. Caballo de patas blancas con herraduras de acero. vas a brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar en asco a la mujer que yo quiero. Gente por donde quieran, ya saben que soy matrero. Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero para llevarme a mi prieta en mi caballo lucero. Yo sé que tus pretendientes buscando con ansia desesperada. También yo me estoy quemando por conocer tu manada y verlos agonizando, comiendo sangre empolvada. Por ahí dicen que la muerte me ha siguiendo los pasos, y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos, entonces podré besarte aunque me den de balazo, aunque me den de balazo. Yo sé que tus pretendientes presumen de ser mucho cariño, muchas gracias. Ucaipira Internacional, Antena Web, Canal 1. A revista Triple M lançou em 2007 a sua contagem com as 2007 melhores músicas de sempre. Juntamos as nossas 8, desde 2007 até ao presente, e daí nasceu o programa 2015. Um programa baseado na revista americana que vai para o ar aos domingos, pelas 21 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, aqui no Canal 1. Faço Encontrei outra paixão. vez. Toma isso de lição. Encontrei outra paixão. Vacilou, virou ex. Posso até te perdoar, mas atrás não vou voltar. Próxima estação, Antena Web. Ich war schon als kleines Kind nicht artig und nicht brav. Damals hieß es immer nur, ich sei ein schwarzes Schaf. Immer wieder hörte ich, ein Mädchen tut das nicht. Mein Temperament geht mit mir durch, wenn mich der Hase sticht. Ich weiß genau, was ich bin. Ich weiß genau, was ich bin. Darum halt ich auf mich still. Ich tu das, was mir gefällt. Ich umarme dabei die ganze Welt. Manchmal spiel ich wie auf Wolken, manchmal hab ich klein Ziel. Gehen wir zwei zum Tanzen aus, find ich das echt schön. Doch flirtest du mit anderen rum, so kann ich das nicht sehen. Du glaubst doch nicht, ich schaue dir dabei einfach zu. Mein Freund, was du kannst, kann ich auch viel besser noch als du. Ich weiß genau, was ich bin. Ich weiß genau, was ich bin. Darum halt ich auf mich. Was mir gefällt, ich umarme dabei die ganze Welt. Manchmal spiel ich wie auf Wolken, manchmal hab ich klein Ziel. Ich weiß immer ganz genau, was ich will. Weiß genau.